amigos do podcast Triwide. Bom, após umas duas semanas de pausa aí, enfrentando os problemas particulares e pessoais aí, nós conseguimos nos reunir novamente para trazer ao ar a 27ª edição. Nós ficamos devendo a etapa de Daytona, né, a preliminar da etapa, né, o Sprint Unlimited e os comentários sobre o que a gente esperaria que acontecesse lá em Daytona, nas trucks, na Nationwide e na Sprint Cup, mas já vamos acrescentar que nós vamos debater rapidamente aí o que aconteceu lá em Daytona e já vamos puxar depois para a etapa de Phoenix que aconteceu nesse final de semana. É, falando um pouco do que aconteceu na Truck Series, né, a vitória ficou com o Kyle Busch, a primeira vitória dele em Daytona com a Truck, né, se eu não estou muito enganado, o Léo lembrar ou o Hélio me lembrar pode me corrigir aí. É, tivemos uma prova bem movimentada, o Kyle Busch liderou 25 voltas, mas quem dominou a prova foi o Ben Kennedy, liderando mais da metade, mas no final ele acabou ficando um pouco para trás, terminou apenas em 15º. É, o Kyle Busch venceu, o Timothy Peters chegou em segundo, lidera o campeonato, Johnny Sauter foi o terceiro, que era o vencedor do ano passado, Ryan Truex, que fez essa prova na Truck, que era do Miguel Paludo, a número 32 da Turner, com patrocínio da Best Pro Shops, foi o quarto colocado, e Ron Hornaday Jr. também correndo pela Turner, com apoio da Rain, né, que é uma empresa lá de eletrodomésticos, né, na verdade, ar-condicionado, aquecedores, essas coisas, foi o quinto. O pessoal da Turner está tentando ver se consegue colocar o Ron Hornaday full-time, se tiver patrocínio. O sexto foi Ryan Blaney, o sétimo Jeb Burton, que conseguiu uma vaga na Thor, deve fazer mais algumas etapas, e continuar com o patrocínio, vive a mesma situação do Hornaday e pode fazer full time. Joe Nemechek foi o oitavo, Jimmy Weller foi o nono e Germán Quiroga, o mexicano, foi o décimo. De estrangeiro nessa prova, além do Germán Quiroga, a gente teve o francês Michel Disdier, que participa da Wellen Euro Series lá na Europa. Ele terminou em 24º lugar e completou 83 voltas apenas. Tivemos um grande acidente que acabou envolvendo Mason Mingus, Parker Kligerman. Quem mais que estava nesse bolo aí? Acho que, se eu não estou enganado, Ross Chastain. Sean Corr também acabou envolvido. Bubba Wallace também, sobrou para ele também. Starley Young, Chris Froome também, foi o único big one da prova, né? A prova que teve quatro bandeiras amarelas no torneio. Ben Kennedy também foi coletado. Também foi pego, mas conseguiu se recuperar, né? A primeira foi uma bandeira amarela de competição, a número 2 foi, se eu não estou enganado, pela Jennifer Joe Cobb parada na pista. Só confirmar se foi isso mesmo. Foi isso mesmo, isso mesmo. Isso mesmo, Jennifer Joe Cobb, que ficou parada na pista. Aí o acidente que eu acabei de citar os envolvidos, né, foram 6, 8, 10, 12, 14, 16 truques envolvidos. Quase metade do file que foi envolvido no acidente. E a volta 89 foi por causa de óleo na pista, um motor estourado do Travis Quepp. Algum comentário aí, Léo? Ou Leonardo e Hélio sobre a etapa da Truck em Daytona? Bom, primeiro boa noite a todos, pedir desculpa a todo mundo, né? Mas estamos aí de volta. Bom, o comentário foi, assim, mais uma vez o Kyle Busch, no final da corrida, ele dominou, mas ele fez uma belíssima manobra em cima do Peters, né? O Peters acabou perdendo a corrida nos últimos metros, mas foi uma manobra que a gente tem que tirar, nós temos que tirar o chapéu para ele, que foi, assim, uma manobra de um cara que sabe pilotar mesmo, foi qualquer um manobra. Parabéns ao Kyle Busch, conquistou sua vitória em Daytona. E queria ressaltar também o belíssimo trabalho do mexicano, né, do Germán Quiroga. Germán Quiroga conseguiu um top 10, então eu só quero destacar o trabalho dele. Eu pensei que talvez ele não iria fazer repetir o ano passado, o que ele fez ano passado. Mas ele já mostra que realmente ele vai fazer um bom ano esse ano. Estou torcendo para ele aí, vamos ver o que ele vai aprontar nesse resto do ano aí. Tudo bem, pessoal? Então, foi uma corrida muito boa. A gente viu mais uma vez o Truckstar Red Horse mostrando muita força. O Peters, por muito pouco, não fez sua prova. Johnny Sauter também, mais um ano, andando sempre forte do Super Speed. O que eu queria destacar foi a força que a Turner colocou. Não só na Truck Series, como na própria Nationwide. Nessas categorias todas, ela conseguiu a primeira fila. Foi inclusive o Ron Horner e o Ben Kennedy, que deu grande parte da prova, mas acabou tendo problemas assim, e virando história. Foi muito interessante essa prova. É, um outro ponto que eu quero colocar aqui é o trabalho do Jeff Burton. Ele teve muitas dificuldades no início da noite, né? Mas conseguiu sobreviver e conseguiu um ótimo top team, tanto que mesmo com o seu destino totalmente definido, ele é quinto colocado no campeonato. Ou seja, é um resultado muito bom para ele. Bom, de destaque é isso então, sobre a Truck Series em Daytona? Sim, Pedro. Então, lembrando que a Truck Series vai voltar em Martinsville, se o Leonardo puder me lembrar a data aí, vai me ajudar bastante. Eu não tenho de cabeça aqui e não puxei a informação aqui de quando volta a nossa vai, querida Truck Series. Faz um mês, dia 29. 29 desse mês, né? É quase um mês, mais de um mês, né? É mais de um mês, porque foram sempre na semana mais um do dia 23, né? Exatamente, dia 29 do 3, daqui 25 dias, retorna Truck lá em Martinsville. Vocês ouvirem um equinho aí, é do notebook do nosso amigo Hélio Lima, que nessa gravação ele tá sem fone hoje, tá? Então não se incomoda. Bom, pulando pra Nationwide em Daytona, vitória de Reagan Smith sobre Brad Keselowski num final side by side. Uma corrida intensa. De polêmica que eu queria destacar foi a punição que a NASCAR acabou dando para o James Buescher, que só para explicar rápido, né, a NASCAR queria proibir o Tio Cartenden, né, e como forma de proibição eles resolveram punir. E pegaram o James Buescher como pato da história. Acabaram punindo ele por ter dado uns bumps, não ter conectado o carro com o Brad Keselowski, e acabou tirando boas chances que ele tinha até de vitória na prova. Ele vinha bem no pelotão da frente, acabou bonito, ficou volta atrás, depois teve que fazer look dog e o caramba 4 para se recuperar e ainda terminou em 16º. A NASCAR usou dois pesos e duas medidas, porque o Kyle Busch empurrou, eu só não recordo quem que o Kyle Busch empurrou, mas ele empurrou alguém de forma muito mais assintosa, e a NASCAR fingiu que não viu. Então, assim, pegaram o James Buescher como um bode expiatório, né? Deram a punição, alertaram os outros pilotos de que sim, eles estavam de olho e ia punir, mas quem realmente cometeu o erro não foi punido. Kyle Busch terminou em quarto. O Reagan Smith é piloto regular da categoria, já começou vencendo a temporada. E onde o Júnior colocou o carro em Daytona, ele acabou vencendo, né? A prova foi muito boa, gostei bastante da dinâmica da prova, né? Ajudou muito essa proibição do Tio Cartenden. E assim, acho que o resultado foi bem justo. E é bom voltar a ver pilotos da categoria vencendo, apesar de grande parte da prova ter sido dominada pelos pilotos da Sprint Cup, né? Leonardo, pode comentar o que você viu aí da Nationwide em Daytona. Beleza, bom, de destaque na corrida já começou entre lixo, né? Porque foram 9 carros, se não me falha a memória. 9 carros já ficaram fora já. Tinha 49 carros inscritos, ficou 9 fora, correu só 40. Então, e nos últimos anos não andou acontecendo isso. Nos últimos anos geralmente era no máximo os 40 carros mesmo, fechava os 40 carros, era um ou dois. Esse ano foi bastante carros inscritos, né? Então, fico feliz por isso, porque é sinal que o pessoal está começando a ver a NASCAR com bons olhos de novo, começando a estar crescendo de novo, voltando a ter aquele monte de carro, e se tem algum de carro, o pessoal está investindo mesmo. Bom, destaque nessa corrida para mim, com certeza foi essas punições, a punição que a NASCAR deu no James Buescher, né, você já falou, Pedro, foi, na meu modo de ver, foi errado, mas tudo bem, aconteceu vários. E no final da corrida, nós vimos nas últimas voltas que não teve jeito. O pessoal estava empurrando, o pessoal começou a empurrar mesmo, não tinha jeito de não empurrar, porque não tem jeito. Você vai querer apertar o cara da frente para tentar alguma coisa. E que eu achei muito certo foi a decisão do Trevor Bayne. O Trevor Bayne, uma decisão muito, muito inteligente dele, ao invés de ele tentar tirar o carro para tentar vencer o Egan Smith, ele se conservou e realmente ele empurrou o Egan Smith. Então, assim, foi uma obra inteligente do Trevor Bayne. Ele poderia ter muito bem ter tentado vencer, mas ele saberia que não iria vencer, coisa que, se fosse outro piloto, penso que não iria ter que fazer esse move aí. Geralmente o piloto ele quer ter a sede de vencer. E foi, aconteceu com o Palu já, acho que uma Talladega ano passado, foi aconteceu com o Palu, que ele, o move, né, tentativa dele de vencer a corrida, de, não sei, dar o bote, ele acabou se ferrando mais ainda, e o Trevor Bayne, manobra esperta, ele continuou empurrando o Egan Smith para cima do Brett Keselowski. Foi uma chegada bem, bem perto mesmo, uma excelente corrida, uma excelente tarde da National em Daytona. Gostei muito da corrida, gostei muito de ver muita gente diferente andando forte. Por exemplo, o Jamie Dick, ele andou forte no começo da corrida dentro do top 5, então, com o carro 55, então sim, foi interessante, foi uma corrida muito interessante e parabéns ao Reagan Smith que começou o ano vencendo, tirando um pouco esse brilho, esse apagando um pouco o brilho, né, desse Driver Cup aí na National Lite, querendo papar tudo. Hélio? Então, pessoal, o Qualife da Nationwide Series na sexta-feira foi uma das coisas mais legais que eu já vi, porque era a primeira vez que estava sendo utilizado o novo sistema, né? E só que tivemos problemas com chuva lá, tanto que foi totalmente imprevisível, tanto que a gente teve alguns pilotos fortes, com bom equipamento, ficando fora, como o próprio Chris Buescher, como o próprio David Reagan, né? Enfim, durante a tarde de sábado foi uma grande corrida. A gente viu alguns pilotos conseguindo se recuperar durante a prova, como o próprio Keselowski, o próprio Trevor Bayne, que, se não me engano, chegou até a ficar uma volta atrás, mas no fim da tarde terminou muito bem, empurrando o Reagan Smith. Quanto ao lance das punições, vocês estão totalmente corretos, porque para mim, é a tal da falta de critério da NASCAR, às vezes. Muita gente, às vezes, critica a NASCAR e critica com razão, porque não tem um critério. É isso, sabe? A NASCAR, às vezes, ela acaba fazendo vista grossa e punindo o lado mais fraco. Enfim, foi uma grande prova. E depois de muito tempo, né, Léo, tivemos uma corrida no estilo antigo, né, estilo do PAC, né? Há quanto tempo não acontecia, desde aquela vitória do Dale Jr. em 2010? Desde 2010, 2009, mais ou menos. Mas é tempo Enfim, mesmo. foi muito interessante. Reagan Smith, que poderia ter vencido nessa pista no ano passado, quando ocorreu aquele grave acidente, né? Ele e o Keselowski no final ali. Ele venceu em Talladega também, no Super Speed, naquele final inacreditável, e agora vence em Daytona, né? E mostra força para ser talvez o grande favorito ao título do campeonato. Eu gostei muito do Sadler também. Ele teve uma pilotagem bem, de certa maneira, conservadora, mas sempre pensando na frente, sempre pensando no campeonato. Foi bem interessante de ver. Bom, então é isso. Da Nationwide é isso, né? Quando a gente terminar aqui esse bloco, eu vou chamar como que saíram de Daytona os três campeonatos, né? Bom, vamos falar um pouco da Daytona 500. Bom, a corrida começou, né, no horário correto, mas a ameaça de chuva era grande. Foram 6 horas e 22 minutos de paralisação após a 38ª volta. A corrida recomeçou, já era 10 da noite aqui no Brasil, praticamente. 10h30 da noite, né? Aqui onde eu moro, no Mato Grosso, eram 9h30. Eu acompanhei ela até o final. Foi uma excelente corrida, talvez uma das melhores Daytonas que eu pude acompanhar ao vivo. Talvez a de 2008 e a de 2009. 2009 foi uma que foi adiada para chuva também, né? Que correu à noite, que o Kansas venceu, se não estou enganado. É isso? Isso. É, né? Foi uma boa prova também, que teve o Biffle escuderando ele. 2008 foi aquela prova onde a Penske venceu com Ryan Newman e Kurt Busch em segundo, É, ultrapassando 2008. o Toyota Pode cortar um do... pouquinho, Pedro? 2008 foi quando. Pedro? Sim? 2008 foi o ano que o Ryan Newman venceu, né? Todo mundo, a Chevrolet, a Chevrolet, a Toyota, né, que era aí, estava estreando, a Chevrolet, a Toyota e a outra montadora, a Dodge, veio com pacote motor novo e só a Ford que não, e todo mundo ficou assim, não, porque, perdão, só a Ford, a Chevy e a Toyota, e a Dodge não anunciou nada naquele ano. E todo mundo não, porque a Dodge vai vencer, a Dodge não sei o que, a Dodge vai vencer, foi lá e ganhou a Daytona. Esse ano eu lembro muito coisa disso. Então, continuando, foi, sem dúvida, talvez dos últimos 5 anos, a melhor prova que nós tivemos. Não foi um domínio absurdo, assim, do Dale Jr., foram várias trocas de posição, na verdade, né? O Jr. acabou liderando um quarto da prova, né, 54 voltas aproximadamente. No final, Denny Hamlin, que foi o vencedor do Sprint Unlimited, que venceu o segundo duel, que vinha talvez como mais cotado para a vitória, acabou terminando em segundo. E destacar o trabalho do Dale Jr., né, e assim, o drama que foi o final da prova, porque quando em bandeira amarela ele vinha atrás do Pace Car, né, já era líder, iam relargar com 2 para o final. Quando ele coletou aquele pedaço de adesivo ali, né, que o pessoal usa para recobrir o carro, algum dano nos carros, né, e aquele pedaço de adesivo não ia sair de jeito nenhum, porque ele colou bem na frente da entrada de ar e colou e pegou, lógico, o lado da cola para dentro do carro, né, e foi bem engraçado que ele ficou tentando tirar e durante a transmissão ficou aquela expectativa se ia cair ou não o papel. O adesivo, e eu estava acompanhando pela Fox Sports 3, né, com a narração do Tony Rivera, e acho que pode ser considerada uma das melhores narrações que eu assisti de todos os tempos, talvez. Muito boa a narração, o cara ficou realmente muito emocionado, ficou sem ar depois. Me lembrou bastante a narração do Luciano do Vale, quando o Emerson e o Alonso bateram lá. Mas foi assim, uma coisa bem, bem bacana mesmo assim. E fica aquela dúvida se, com certeza, se tivesse mais uma ou duas voltas, o motor do Júnior ia ferver, né? Porque estava totalmente tapado a entrada de ar. Mas também é sabido que essa fita pode ter até ajudado ele, e também o Jeff Gordon ajudou bastante empurrando ele na relargada. Aí ele ganhar um pouco mais de velocidade e não ser tão ameaçado pelo Denny Hamlin, que vinha babando. Só vou citar o top 10 aqui rapidão, e aí depois, se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre os 3 Big Ones que aconteceram e mais alguma outra coisa, a gente pode aprofundar um pouquinho mais nessa corrida, na Daytona 500. Então, Dale Jr. venceu, Denny Hamlin foi o segundo, Brad Keselowski foi o terceiro, Jeff Gordon foi o quarto. Jeff Gordon abriu mão de tentar brigar pela vitória para ajudar o Dale Jr. nas relargadas. Ficou bem claro para mim isso aí num vídeo que eu assisti ontem, né, com o próprio Dale Jr. comentando a vitória. Jimmy Johnson foi o quinto colocado. Kenseth, que também era um dos cotados para a vitória, foi o sexto. Rick Stenhouse Jr. foi o sétimo. Greg Biffle foi o oitavo. O melhor novato foi Austin Dillon, que causou um salseiro danado na prova. Ainda terminou no top 10. E uma grata surpresa foi Casey Mears em 10. Bom, vou deixar para vocês agora destacar o que vocês viram de melhor. Se quiser levantar alguma polêmica, alguma coisa que vira aí, vamos aproveitar um pouquinho esse espaço. Chamar o Leonardo e o Hélio aí para deixar as opiniões sobre a Daytona 500. Bom, falando sobre o movimento de vitória, né? Só puxando lá do Sprint Unlimited, aconteceu o seguinte: o Denny Hamlin venceu de forma magistral, onde teve aquele movimento dele que foi magistral, que ele fez o famoso slingshot, né, que o pessoal deve conhecer esse termo aí. Foi onde que ele conseguiu vir, ele estava mais atrás, ele conseguiu sempre vir pegando o draft, não teve nenhum bloqueio. Então a velocidade dele só foi aumentando, e ele é jogado para frente. Quando ele é jogado para frente muito veloz, demora muito para a velocidade dele cair. Então, assim, como demora a velocidade cair, o pessoal vai demorar um pouco mais pro Peck vir para engolir ele. Como faltava poucas voltas, o DNR demorou muito o pessoal chegar nele, o DNR conseguiu vencer de forma magistral, um move maravilhoso. O Dale Jr. foi a mesma coisa, só que o Dale Jr. ele fez um movimento de bloquear. O Dale Jr. era muito esperto. Quando ele estava no backstreet, que ele fazia? Ele ia para perto da parede, onde o pessoal corta o ar e vem mais rápido. Quando ele chegava na curva, ele descia para a linha de dentro, onde que o pessoal que está na de dentro consegue sempre contornar a curva mais rápido. Fechava o pessoal da linha de baixo. E o Daniel Júnior foi fazendo isso até acabar a corrida. Então, assim, foi realmente foi um movimento maravilhoso. É, não é qualquer um que sabe fazer isso. Tanto o movimento do NR quanto o movimento de defesa do Daniel Júnior, não é qualquer um que faz isso. O cara tem que ser muito bom para fazer isso. O cara tem que ter o a mão para fazer isso. Então, quero dar os parabéns aos dois. Principalmente o Daniel Júnior, né, colocou mais uma Daytona 500 dentro do bolso. Vai me desculpar, mas eu vou falar. É, ganhar uma Daytona 500, é, que até o Dale Earnhardt falou, de, ganhar a Daytona 500 não é qualquer um, não é qualquer piloto que vence uma corrida, vence uma Daytona 500. Você pode nem ser campeão, mas você tem uma vitória na Daytona 500, que é o caso do Trevor Bayne, o cara vai ser endeusado pro resto da vida. Tanto é que qualquer cara que tenha que aparecer vai estar lá assim, ó, vitórias, não vai aparecer nunca lá, vitória nenhuma, coloca lá, é, vencedor Daytona 500 em 2000 e tanto. Então, assim, vai ser esse, vai ser sempre o cara que é do Trevor Bayne. Pode não ser campeão, pode não ganhar mais nenhuma corrida, mas o cara tem uma Daytona 500 no bolso, então tem que ser respeitado. É a mesma coisa aí, Júlio, agora são duas Daytona 500, 2004 e 2014. Então, parabéns ao Odeio Júnior, foi um... Fez uma excelente corrida, parece que a chuva renovou ele, que ele voltou doidão, ele voltou muito bem, fez um excelente de corrida. Outro destaque também é o Denny Hedden, mostrando muita vontade, desde o Roma no ano passado, o cara vem mostrando vontade, foi bem, venceu o Sprint Limited, venceu o duo que ele correu, ele foi, venceu, chegou em segundo, então está mostrando uma, realmente que está a fim de vencer. E quero assim, realmente destacar também o trabalho dos novatos. Os novatos fez um bom trabalho, estou falando todos, tá? Não apenas um. Os novatos fizeram um bom trabalho na Daytona 500. E só assim, só infelizmente, né, o Kyle Larson, é o pessoal costuma falar, o Kyle Larson tendo problema de montoia. Infelizmente tive bastante problema com o Kyle Larson. Teve um dia bem ruim para ele, no final acabou sendo até coletado no meio de um acidente, e infelizmente não fez muita coisa, Carlos. Então foi uma grande corrida, realmente como você falou, Pedro, uma das melhores Daytonas 500 dos últimos anos, principalmente muito melhor do que no ano passado. Parabéns à NASCAR por ter todo esse trabalho antes de começar a temporada, realmente conseguiu fazer uma belíssima corrida. Tá de parabéns todo mundo e vamos seguir em frente. Hélio? Então, pessoal, o meu primeiro destaque, acima de tudo, vai pro grande trabalho que a NASCAR fez no domingo, após toda aquela chuva. É, muita gente, que às vezes conhece a categoria já, nem achando mais que iria ter corrida, mas mais uma vez a NASCAR vai lá e um trabalho excepcional agora com o Art Tanner. Espetacular, todo mundo viu em várias imagens, né, a secagem que essa nova ferramenta da categoria faz. É, para mim foi perfeito. Diria que, tudo bem que a chuva em dia de corrida de Stock Car americana na NASCAR acaba estragando o dia em tese, né, mas no final das contas terminou tudo perfeito para a categoria. O Dale Earnhardt Jr., que já vinha desde o Chase, né, durante a temporada inteira passada, batendo na trave, chegando várias vezes em segundo, andando muito bem, sempre muito consistente, mas na hora do vamos ver, acontecia algumas coisas que não acabavam o ajudando a vencer. Aí para o Victor Lane, para mim, foi uma corrida praticamente perfeita. É, em relação ao Danny Hedden, você colocou muito bem, para mim, esse início de ano dele... É, mostrou que ele está totalmente renovado, que 2013 ficou para trás. É, o cara que eu quero destacar muito aqui, né, é o Brad Keselowski, que fez um trabalho incrível durante toda a noite. Não teve aquela chegada no final para vencer, né, mas fez um trabalho excepcional, que para mim foi atrás do Hamlin, que dominou as Speed Weeks, e atrás do Dale Jr., que venceu a Daytona 500, para mim foi o melhor piloto, assim, em questão de regularidade, sendo consistente. É, em relação aos rookies, eu quero destacar o Cole Whiff, que durante parte da prova chegou a andar no pelotão da frente, mostrando muita força, ele e a sua Racing, que tiveram vários problemas com carros excluídos durante o treino de quinta-feira, né, Léo? Que tivemos as dentro do Kriegerman e antes o carro do Coif também teve danos. A Suamo para um time novo. Mostrou um grande trabalho, porque além de conseguir qualificar os seus dois carros, que não era fácil qualificar, tudo bem, com a do Brenner, só 5 voltaram para casa, né? Mas mesmo assim, a pressão que esses novatos sofreram nos duelos à noite foi uma coisa bem pesada. Outro grande destaque, piloto que infelizmente não conseguiu se qualificar para a prova de Phoenix, para mim foi o Lando Cássio. No acidente com, se não me engano, no terceiro Big One, ele deu uma salvada incrível ali. Se é um outro piloto ali, ia no muro internamente, né? Vocês lembram, né? O 40 ali por dentro, ele chegou a perder o carro, conseguiu corrigir. O Cássio, um outro cara que a gente tem que relembrar. Mas pra mim foi isso, foi uma corrida praticamente perfeita, né? Ah, em relação ao Larson, o Léo, no momento em que ele sofreu o acidente, ele já estava para recuperar, para retornar a volta do líder, quando o Austin Dillon tocou ele ali. Ele era o primeiro fora da volta do líder. Isso significa o quê? Que a equipe Ganassi com ele conseguiram recuperar bem o equipamento durante a noite. Isso para mim é fundamental para um novato, assim. Depois vocês podem até voltar na fita da corrida, né, e ver. O Larson estava para retornar a volta do líder naquele momento. E o seu carro já estava andando na mesma velocidade dos carros da frente. Enfim, foi uma grande detona aqui. Pedro? É isso aí. Bom, acho que nós conseguimos resumir bem o que a gente viu lá da Daytona. Só puxando a estatística dos números aqui da corrida lá, o que aconteceu. Bom, foram 200 voltas, né? Foram 2, 4, 6, 7 bandeiras amarelas. A primeira foi ocasionada pelo Kyle Larson, né? Que acabou rodando. A segunda foi o carro do Truex Jr. estourando o motor. Aí nós tivemos um longo trecho em bandeira verde após a relargada depois da chuva. Aí a gente teve o primeiro Big One na 146. Foi novamente Austin Dillon, né? Acabou pegando a Danica. Almirola também entrou no rolo e foi aquela bagunça. Paul Menard, que era um dos contenders da vitória, também acabou envolvido no acidente. Foram, se eu não estou enganado, 15 carros envolvidos. No segundo Big One, tivemos participação de Larson, Kane, Ambrose, Annette, Vickers, o próprio Austin Dillon, Casey Mears também se viu envolvido, McMurray, Ryan Newman e Brian Scott. Esse, se eu não estou enganado, foi culpa do Brian Scott. Vocês me corrijam se estiver errado, o Hélio tem a memória melhor que eu. Eu sei que ele estava dentro, ele participou dos três, na verdade, né? Assim como o Austin Dillon também participou dos três. E o terceiro e último Big One foi quando o Austin Dillon acabou coletando o Ryan Newman, né? Que aí ocasionou toda a bagunça. E no final ainda nós tivemos mais um mini Big One antes da bandeira verde, quando o Harvick teve um contato com o Kyle Busch na entrada da reta principal, e aí vários pilotos tiveram danos graves no carro, tipo Almendinger, Carl Edwards, Reed Sorensen, que eu esqueci de destacar, mas fazia uma bela prova, estava brigando por top 10 ali até se ver pego nesse acidente. Ele acabou terminando em 16º. Bom, então é isso. Foi uma das, sem dúvida, acredito que de 2007, né, que nós tivemos aquele final Harvick versus Mark Martin, foi a melhor Daytona 500 de 2007 para cá. Bom, é isso aí. Só vou puxar agora os campeonatos, como saíram de Daytona. A Truck Series segue assim, né? Com o Timothy Peters liderando 43 pontos. Johnny Sauter é o segundo, 41. Hornaday, que ainda não tem carona full-time, é o terceiro colocado com 39 pontos. Ryan Blaney vem com 38. Jerry Burton, outro que não tem carona full-time, é o quinto com 37. Joe Nemechek, que não deve fazer também a temporada inteira, tem 36 pontos, é o sexto. Jimmy Weller vem em sétimo com 35. O mexicano Quiroga é o oitavo com 34, Ryan Sieg é o nono com 33 e Tyler Reed, que também não vai fazer a temporada full-time, ou vai dividir a truque com o Keselowski, é o décimo com 32 pontos. Aí a gente tem Ben Kennedy, Crafton, Towley, Jennings, Silas, Ryan Ellis, Chris Fontaine, Norm Benning é o 18º, Jennifer Jacob é 19º e Travis Scott é o 20º. É, a Nationwide saiu com o Reagan Smith liderando o campeonato com 47 pontos, Trevor Bain em segundo com 41, Sadler o terceiro com 39, Galgan o quarto com 38 e Ty Dillon o quinto com 37. Dylan Kwiatkowski vem em sexto com 36 pontos, Michael Wallace o sétimo com 31, Chase Elliott o oitavo com 29, James Buescher o nono com 28 e Brian Scott o décimo com 27. É, de certa forma, a invasão de Cup Drivers aí acaba deixando os pilotos um pouco separados e a pontuação fica comprometida um pouco, mas mesmo assim a prova foi boa para os pilotos da Nationwide. E Dale Jr. saiu de Daytona como líder do campeonato, com 47 pontos também. É isso, com 48 pontos. Danny Hamlin saiu em segundo com 43, Keselowski em terceiro com 42, Gordon e Jimmy Johnson, quarto e quinto com 40, Cassidy, sexto com 38, Stenhouse o sétimo com 37, Biffle, oitavo com 37, Dillon, o nono com 33, com 36, e Casey Mears, o décimo com 34 pontos. Bom, sobre o que aconteceu em Daytona, nas três categorias, acho que é isso. É, mais alguma coisa a acrescentar, Leonardo e Hélio? Não, eu não. Tranquilo, Hélio? Foi isso mesmo, pessoal. Então, beleza. Então, nós vamos encerrando esse bloco. Aí nós voltamos no segundo bloco para falar sobre a Nationwide e a Sprint Cup num bloco só. Nós vamos unificar os blocos, porque hoje a gente está com tempo um pouco escasso. E aí, se a gente tiver alguma pergunta também, já vamos responder nesse bloco. Vamos fazer apenas dois blocos hoje. Bom, então é isso aí. Nós voltamos para falar sobre o que aconteceu em Phoenix nas etapas desse final de semana, agora pela Nationwide Sprint Cup. Look inside, girl.